os melhores DJs do Brasil. DJ Gilberto é o bicho. O brabo tem nome. Gilberto é o bicho. Atenção, Ricardo! Sua mulher te aguarda na portaria com um pedaço de pau na mão. Atenção, Priscila! Sua mãe te aguarda na portaria com cinturão na mão. Atenção, Luiz! Sua mulher está com outro dentro do baile. Tá doida pra dar o bote. Cuidado. Carreta explosão na. Fala o nome dele aí. Depois de ouvir, você jamais será o mesmo. Reboque Amigos do WT. E Carreta Explosão.